Bruno 621, solo 03, direita na Fox, 21 decimal 9, bom dia. Direita na Fox, 29, Então, 3896, pouso autorizado na zero, vento uma centena, 8 nós. Oh, 621. 1621, autorizado Alfa, Juliette, ingresso Pationa, posição 09. Alfa, Juliette, posição 9, voo no 621. Estado RF 6250. RF 6250, Sami Torrina, frequência 8, decimal 95. 295. 2714, Sami o Centro Recife, na frequência 288, alternativa 26, decimal 0. Chamada Recife, né? Frequência 288, alterna 1260, azul 2714. Torre, Oxalé 6250, bom dia. Oxalé 6250, bom dia. Ajuste no 094, reposto de antena checado. Corredor Axé, pista no 7, decola, primeira curva à esquerda. Transpondo 0132, controle 119-35. Vou fazer uniforme, Serra, Eco Hotel. Fechamento correto, confirmo o PLB na lata. Fechamento TAC, chama Torres, 1-1-1-95, Serra Cotel, bom voo. Parou para o estacionamento, voo 2065, posição 1. Voo 2065, aguarda na 01. Aguarda. Solo 06, direita na Eco, 21-9. Eco 29-3, 296. Azul, bom dia, do Azul. 9640 no 43, informação 90, 2, 0, 0, 0. Gente, agora a coordenação, temos aqui autorizado nível 180. Volta na volta, 3896. Já 3896, livre taxi Alfa, reporta Insta Juliette. Alfa, Insta Juliette, 3296. Volta 9640, copiou nível 180, aguarda a coordenação. Copiamos, 80. Gente, só aguarda a autorização do centro para a rota. A subida prevista para o Lençóis também? Confirma. Eu tenho a saída prevista para o Lençóis? Momo, provavelmente. Só aguarda a condenação com o centro. Bravo. O 6319 no táxi, fundo 69 a bordo, 4 horas e 15, Galeão. Azul 5196, desça para 2000 pés, cancelada a restrição de altitude de TAP, reporte estabilizado o localizador. O ajuste 1-0 no par. 2000 pés, autorizado ILS e liberado a restrição de TAP, 2014, 1190. Azul, 2772 Airborne, 07, Salvador Departure, 119-35. Have a nice flight. 1935, good day, sir. Departure, good morning, Azul 2772. Azul 2772, where the contact climb to Fazer 180 Coral Departure. Climb to 180 Coral Departure, Azul 2772. 2065, livre push, chama ataque. Autorizado no ataque de 2 anos. M6250, solo 09, direita Foxtrot, 21-9. 219, obrigado. Pode esperar a próxima, 6319. M6311, autorizado, alinhado e colapso no 0, vento 1 a 00 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 4. Autorizado, decolagem no 0. Salvador, 862, 0 de novo, bom dia. Xalei 6250, bom dia, está autorizado o táxi Alfa, reportagem, isso é Juliette. Mais 9640, pronto, cobra, lençóis do nível 180. Azul 9640, na escuta? 9640, senhor. Temos autorizado lençóis nível 80, copia? Copio. Autorizado, lençóis nível 80 conforme rota do plano de voo. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo Vatap. Transponder 5597, aciona e o controle em 119.35. 180, policial, via roda. Cotejamento correto, reporta para o Senado, partiu 3, 9640. Reporta ali. Cara, autorização, chamaram ponto de espera da data, pronto, decolagem. Juliette, 6250. Xalei 6250, agora antes da Juliette. Aguarda. Xalei 6311, decolado às 11, controle 1935, bom voo. Obrigado, até a volta. Bom dia, 6311. Oceano 6311, bom dia, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, direto Leda. 2000 Leda. Passando dura, visual com a pista, do 5196. Do 5196, chame torre, na frequência 118, decimal 95. 118, 95, bom dia. Cotel autorizado, alinhar e decolar a pista 197, vento 120 graus, 089. Bom dia, Azul 5196, final de 8 milhas, pista 10, visual. Azul 5196, ciente do tráfego, continua a aproximação, aguardando a pista 90 livre, ajuste 90 no 4. 14, 5196. Mantinha bola 0065 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 10 nós. Informo que tem um tráfego agora meio minuto para os externo. Pode ser, tá? Pistão 0065, autorizado, alinhar e decolar. Uno 84, aguarda a cópia, por gentileza. 184. Tapão de ponto, né, lado agora, aos 1-3, onde à esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 1-0, e aguarde autorização de cruzar. Ciente, contra o vento da 1-0, vai aguardar autorização. Tapé. Boa tarde. Autorizado Recife, nível 370, decola pista no zero, a curva esquerda, saída Pucacaju. E prossegue conforme a rota do plano de voo. Contel e Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5521. E 370, autorizado Recife, rota plano, Pucacaju, é saída 1935, 5521. 1184, quanto já é correto, chama pronto para estiver em funcionamento. Chamarei, obrigado. Aproximação, está aguardando apenas a rolagem do gol. Ciente, está visual com medo, centro esquerdo, 5196. Do 5196, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 0,8 nós. Pouso autorizado no 0, 5196. Airport Hotel, faça um 360 na posição a fim de evitar de ingresso no oceano. Reporta nova contra o vento. Ciente, vai fazer o 360 pela direita. Terra Eco Hotel. Voo 2065, decolado Zona 5, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, gol 1065. 2065, contato radar, segundo para o 360. Após 2000 pés, Rui Leda. Reporta a final da 28 livre, Serra Cotel. Ciente, reportará a final 28. Azul 5196, solo 16, libera a direita, Foxtrot 219. Direito 219 na porta, 196, bom dia. Solo Salvador, bom dia. Azul 5196, livrou na sua escuta, na porta. 5196, autorizado táxi Alfa, Kilo, parte 3, possivelmente posição 4, Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, provável 4 Lima, vai ficar aguardando o sinalizador. Obrigado, até daqui a pouco. Até. Pronto, Salvador, é o voo 621. Prossigo no 621. São Paulo. O 621, estou autorizado São Paulo, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Upezulo 10. O base, Upezulo 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5527. Para São Paulo, pessoal da 1-7, Israel, Lisa, Mota, conforme o controle de funcionamento, bom, no 621, no cotejamento correto, chama pronto para o tiver funcionamento. Camarão, bom. Para o Cotejé, 4-3-2-1, 9640, fique atento à Embraer da companhia ingressando no pátio. Estou autorizado para o tiver funcionamento, chamando pronto para o táxi. Atento à Embraer da companhia, chamaremos para o táxi de 9640. O Papa Uniforme, Serra Eco Hotel. Serra Eco Hotel, bom dia. Mantendo o número pés no corredor forte. Informe se tem condições de invadir a Feira de Santana. Condições teria, mas eu gostaria de prosseguir até a praia de Guarajuba e depois fazer DCT para a Feira de Santana. está autorizado, reporte para voar direto para Feira de Santana. Ciente, é Pantará. Controle, autorizaria o Serra Cotel sobre o mar 500 pés? Serra Cotel sobre o mar está autorizado. Ciente, 500 pés. Obrigado, senhorita. É 3111, Recife, na frequência 251, alternativa 3325. 251, 3325, funcionamento 3. Amador, o azul 27, certidão? Sim. Está voando na proa 200 para evitar formação. Tem que aporte por quantas milhas? Por 25 milhas. Gente, irei informar em Deus e solicitar proas mais próximas de Porto Seguro. O 2065, chame centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. Azul, rádio 64, zero, nós temos o Flaubi de 04, a bordo autonomia de 33, só terra da Cajú. 094, a sua identificação, via Mari, desça ao 050. Mari, via, desça até 050, zona 094. Alô, Salvador, bom dia, gol 9098, informação, novembro, autorização Galeão. Gol 9098, aguarda cópia. Aguarda cópia. Foi 772, a manter 160 ou vai ser para 180? Estou atendendo para o 180, 2778. E a positivo e Raíra. A positivo Raíra ou 2778. Torre 1-1895. Torre, bom dia, é o azul 9640, pronto. 9640, autorizado a colão na 0, vento uma centena 89. Ah, linda, fala. Solo 1184, puxa a sala nessa, posição número 4. 1184, sou autorizado, chama pra um táxi. Sim, chama táxi. SF72, mantenha 1180 e aguarde. Controle de elevador, bom dia, bom 394, vai passar o 220170 para 90. Bom 394, Viamari, desça ao 060. Viamari ao 060, bom 394. Quem que aguarda a cópia? Salve Salvador, bom dia, bom no metro, a 2, 100 de novembro, para a autorização marcial. O sanguíneo de aguarda, cópia. Salve Salvador, bom dia, gol no 648, 100 de novembro, para autorização, Mateo. Tenso no 648, aguarda cópia, prepara a pulga, Caju. Pega. Gol 9098, ponto cópia. Pronto. Autorizado Galeão, o nível 380, decola pista 10, a curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Via UPA November 857, após Monso e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 119 decimal 8, perdão, 11935, transponda 5594. Tá bom, amor. 9640, bom dia, contato radar, subindo para o 180 via Momo. 180 via Momo, lembra a gente da restrição, querida? 119 decimal 35, gol 9098. 9098, cotejamento correto, chão pronto, pushback, funamento. Gol 1648, quanto cópia? Quanto cópia 1642? Autorizado Marcel, nível 350, decola pista 10, curva à esquerda, saída Pulca Caju. Via UPA Zulu 17, após Orago e prossegue conforme a roda do plano de voo. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5533. Sente autorizado, Marcel, nível 350. E a Brasil decola da 1-0, meia dúvida esquerda, na Suca, direção Caju, depois a Brasil 1-7, depois Dourado. 1-9-35, transponder 5533, gol 1-6-4-8. 5533, transponder, chama pronto, se tiver funcionamento no 648. 5533, 642. Táxi, gol 1-8-4, 3-25, 1-3-7, Maceió. 1184, está autorizado o táxi de Índia, ponto 010, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 0, 14, bom voo. Fica 2895, com a espera, obrigado, bom dia. Eco Tango Índia, poderia confirmar o passe que se encontra? Gente, autorizado, Serra Novembro, Vitor Bravo, A meu pé, decolo no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, direção 35, transponda 0122. Poderia confirmar pessoas a bordo? Sim, estacionamento táxi de decolagem, chama torre agora em 118.95, transpondo o ajuste no 0 no 4. Falou do 9098, posição 7, pushback acionamento. 9098, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamar o táxi, 9098. No 394, reduza para 2309. Reduz 330, com 304. Estado aliado, decolar pistão no zero, vento uma centena, 89. Autorizado, decolagem, pistão no zero, voo 1184. 1094 é número 1? Afirmativo, voo 0094. A gente poderia confirmar o destino? Gente, um instante, por favor. Índio 44 para acionamento. Para o slot, chama táxi, é para o Índio. Controle Salvador, de azul 9640, solicita. Duna 094, desça para 2000 pés, ajuste no 094, após o desvio Duna, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, 2000 pés descendo, projeto Duna 1500. Salvador é azul 9640. Do 9640, prossiga. Gentileza, por isso pode coordenar para a gente a proa de Lençóis, está presente? A gente aguarda a coordenação. Guarda aí. 81184, contato radar, para o 370, saída PUCA. 370 PUCA, gol 1184. Contato São Pantaxi. Jabará Taxi, 1625. Aqui é Papa Romeu Lima, prossiga visual. Proa da rotatória, que negar 1014, reporte no ponto e dá descida. Minha 40 autorizada pro de Lençóis. Romeu Troy na boa, 9640, grato. Frente Serra Eco Hotel. Uma Lima desça para altitude de tráfego, QNH 1094. 1094 autorizado, sinal e LS X-Ray. 1-0, reporte, estabilizar no localizador. Estará no localizador, 1014, 1094. 1394 desça via para 2000 pés, QNH 1014. Via 2000, 1014. Tuco a 207, reduza para 2209. Para o táxi Gol 9098, 151 a bordo, 3 horas e 40 minutos, alterna Florianópolis. 9098, está autorizado o táxi via parte 1. 1 Tartendia, considero no 0, torre 11895, ajuste no 04. Ajuste no 04, autorizado o táxi via parte 1, Índia, considera 18395, Gol 9098, bom dia. Bom, bom. Linhares decolar 17, vento 120 graus, 089. A forma é a numeração que eu disse, tanto cópia. E apenas confirmando, pode, por gentileza? Para o 621. Nada alinhado, decolar, piston a zero, vento 120 graus, 62 anos. Ali, decola, piston a zero, gol 909. Táxi, apate 1, 1 nota fêndia, considera no 0, torre 11895, ajuste no 04. Simples, táxi, apate 20, acabou a espera, torre 11895, bom dia, gol 1621. Bom, bom. November Oscar Whiskey, agora sim, estou autorizado, Salvador, Salvador, meu pé, decolo no 7, curva à direita, permanece no corredor Axé, com sobrevoo em Veracruz, controle 119.35, transponda 0127. 8395, obrigado. 394 autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizar no localizador. Autorizado, vai formar estabilizado, localizado, eu vou 3-4. Nós decolar 1-7, vento 1, centena, meia dúzia, hectare wind. Isso, nós 0-4, bombou. Centro, Recife, 1-2-6-8-5, alterne, 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, bom dia. Controle, azul 9640. 9640, controle. Você está com o final 200. 9640, solicite ao centro Recife em 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. Pronto. Autorizado São Paulo, nível 360, decola pista 1-0, a curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upezulu 1-0, após Bubave, Upezulu 1-6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 5535. autorizado então, São Paulo, 360, sair da Hélice da Morte, por enquanto, 0 com Bárbara, enquanto, 16, Belo Horizonte. 1935, controle, transporte 335. É, 333, o atendimento está correto, estamos prontos para o tiver funcionamento. Para 2.000 pés, o general no 0 no 4. Mare 2.000, o general no 0 no 4. Pode levar a posição, etapa? Sabe, etapa, Gono 739. 739. Controle, bom dia, Gono 0098. Cruza 2.900. O Diego 9098, contato radar, suba para o nível 380, saída Dial. 380, autoriza para onde Dial? Autorizado, gol 9098. Obrigado. Bem, bom dia, West Sanguinda, corredor Axé. Controle? Bom dia, passando West Sanguinda, corredor Axé, meu pé. Estamos indo para o sinal visual, corredor Axé, meu pai. Aguenta. Realizador, gol 394. Gol 394, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 295, gol 394. Cruz autorizado, aliás, e manteu no zero, gol 1621. Autorizado a RMC, bom, no meio dois anos. Via Peso 17, após Orago e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5532. Exato, Marcelo, nível 350, a Peso 17, Orago, cola Pistola 0, Puca, Aracaju, transponder 532, controle 10935, estacionamento 1140. 5532, transponda, chama pronto para o estiver estacionamento 6140. 532, chama lá. Como Salvador, bom dia, gol 1094. 1094, bom dia, estou autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 10, parte 1. Alfa Juliette, posição 10, parte 1. Agora prossegue para a posição 07, parte 1. 07, 094. Azul 4207 autorizado. Não, ILS X-Ray, pistão no zero, reposte. E estabilizar no localizador. Não, ILS não. 4207 chama a torre Salvador em 1-8, decimal 900. 935, gol no meio 21, bom dia. Chão para um táxi. Azul 4207, reposto que entra em checada, ajuste no 0-4. Saída da Léo. 360, saída da Léo, voo no 621. 7, 4207, aguardo na 0 livre. Vento na centena 8 nós. Voo no 394, solo 44, direita na forte 219. Direita 219, Brian. Solo Comodoro, uma boa, voo 20, 10, 1394, Turitano 5. Alfa, reportando Juliette. Alfa, chamarem com Juliette, 1-3. Tango Índia, confirma este mando de pouso? 357, não atrapa conhecendo o setor, frequência livre. Salvador, bom dia, azul 5197, coronação Oscar. Aguarda, Paulo, por gentileza. Poderoso Minsk, autorizado decolagem no 7, e a terceira turbulência do Embraer que pousou na 10, ventura 20 graus, 8 nós. Autorizado final ILS X-Ray. Então no zero, reporte estabilizado no localizador. Já foi estabilizado, agora no 739. 4207, bom dia, está autorizado o táxi Alfa, reportando 11 Juliette. Alfa, reportando 11 Juliette, 4207. Liberais que isso chegou lá das 47, controle 035, bom rumo. Transfere agora o controle 135, vamos lá, Liberais 2. Solo, gol no 148 para o táxi. 165 a bordo, 2 horas e 14 de autonomia, alternativa natal. 1648, autorizado o táxi Índia, ponto 00, torre 1895, ajuste no 014. Gente, via Índia, ponto 0295, ajuste no 014, ponto 648, obrigado, boa tarde. 14207, graças a Juliette, posição 03. Agora Juliette, isso, agora 03, 14207. Mais 5197, quanto com a pena? 5197. Autorizado Campinas, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Upezulu, 1-0. Pobave, Upezulu, 1-6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5550. Torre Salvador, bom dia, Golo 648, Torre Ponte 0 da Monserra. Golo 648, a linha decola no 0, ventou no 40 graus aqui nós. Gente, a linha decola no 0, Golo 648. Horizonte, depois prossegue conforme rota. Controle 119, principal 35, responda 5550. 5197, o procedimento correto, são prontos de estacionamento. Gente, obrigado, está na 4 Lima, obrigado. 113325, bom, 1629, bom domingo. Bom, bom. Decolado 5-1, chama o controle 1-9-1935. 19-35, 648. Controle, o gol 1-6-4-8 decolou na sua escolha. 1-6-4-8, contato radar, suba para o nível 350, saída Puca. 350 Puca. Romeu, Romeu Lima, chame a torre, salva de 1-8-95. Valeu. Aí, pode ver, papai Romeu, Romeu, Romeu Lima. Papai Romeu, Romeu, Romeu Lima, está autorizado final do 97, agora autorização de pouso. Que legal, no 0, no 4. Legal, está aqui no final da 97, Romeu. Se possível em curso, reporta 3 milhas, a vertical da Rimar. Romeu Lima, confirma o parte de destino? 4, sim. Agora está. É o Oceaneiro 6140, está no portão número 2 para o pushback e acionamento. 6140, autorização para um táxi. Ok, então chamarei para o táxi, 6140. Pesado, gol 1739. 1739, chama a torre de Salvador, 1-8, decimal 95. 1895. Salvador, gol 1739. 1739, reporta a marca 2-0, baixado travado, que negar 1-0-1-4. Ok. Final da 1-7, valeu. Papai Romeu Lima, é presente em espera com curvas à esquerda, reporta reinterceptando o final da 1-7. Entendi, fazendo 3-0 pela esquerda. Afirmativo, 3-0 pela esquerda, reporta reinterceptando o final da 1-7, trio Papai Romeu Lima. Ok, fica mais um pouquinho pra fazer pela esquerda aqui. Baixando travado, gol 1-7-3-9. Gol 1-7-3-9. Autorizado pouso na pista no 0, vento 140 graus, 79. Beleza, pouso no 0, gol no 739. Ao ar, estou por acionamento. Sente, está por ponto e risco, aguardando cópia. Sim, aguardando. Vai, reinterceptar sinal da 17, atende a aeronave na sinal da 10. Gente, reporte sinal da 17, aguardando autorização de pouso. November Oscar Whisky. November Oscar Whisky. Frequência livre. Frequência livre está presente. A intenção vai manter 25 pés sobre a direita parede. Entendi. Está travado no 7, Capa, Triple Romeo Lima está autorizado para pouso na 17, o vento 090 graus, 89. No 739, no salão 57, livre à direita, chama solo, 1219. 1219. Taxi, tem um POB de 784-84, alterna Recife, com 2 horas e 10 de autonomia. 140, está autorizado o táxi via Inter, ponto 0-0, torre 11895, ajuste no 014. 1-2-9-5-4-0-6-3-1-4-0. Gol, 1-7-3-9. 1-7-3-9, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 04-1. Alfa Juliette, 4-1, gol, 1-7-3-9. Papá Triplo Romeo Lima, no salão 58, livre à direita, papá Bate 5, pode estacionar livrando frequência. Autorização São Táxi. torre, o Oceaner 6140, ponto 0 da 10, pronto. A linha decola no 0, vento 100 graus, 79. Livre alinhar e decolar, 6140. Ativo. Confira o vento, 6140, por favor. 100 graus, 79, o Xena 6140. Bem, tá bem? Alô, Xané 6333, está pronto para o táxi com 107 a bordo, 4 horas, Saltena, Galeão. 6333, está autorizado o táxi via parte 1, táxi em dia, condição no 0, torre 11895, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, via parte 1, Índia, ponte pera no 0, torre 1895, Xané 6333. Xanem 1140, decolada 01, chama controle 119-2135. 119-35, bom dia. Alacado. Alô, boa tarde, chegou na 395. Informação Oscar, autorização São Paulo, Congonhas. No gate 6. Chegou no 395, autorizado Congonhas, nível 360. Decola pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Via Upezulu no 0. Fubá via Upezulu 16, Belo Horizonte prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 119-35, onda 5551. Autorizado São Paulo, Congonhas, 360, via Upezulu 10, decolada pista 10, na direita após da El Leda Montiva. O Bavi, depois da Upper Zulu 10, Upper Zulu 16, BHC, DCT. 11-119-35, controle Salvador, o 1 é o transponder, o gol 1395. 1396, perdão, 1395, Upper Zulu 10, Pubavi, Upper Zulu 16. Transponder 5551, chama pronto para o tiver funcionamento. Chamarei, obrigado. Solo Salvador Azul 5197, 4 Lima, puxa acionamento. 5197, está autorizado, chama para um táxi. Autorizado, 5197. Torre Oxané 6333, ponte, espera pronto. Xanem 333, a linha decola no 0, vento 110 graus, 79.